controle 5570 transponder, 649 gate 5. 5570 transponder, chama para você estiver funcionamento no 649. Vai chamar pronto no 649, já. Passarei 2223, pronto cópia. Pronto cópia, passarei 2231. Corrigir, 2223. Gente, 2223. Está autorizado a vitória da conquista, nível 190, decola pista no zero, curva direita, saída Árvore Alefa, após Opel e após direto conquista conforme a rota do plano de voo. Conta ali, Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5554. Se quiser como acompanhar, estamos ao vivo. Infelizmente a TV não pega a faixa aberta aqui, não. Décima 8 e o código 5554. Passarei 2223. 2223, contingência corrente, um pronto pushback acionamento. Repostamento para pushback acionamento. 2223. Uno 759, autorizado a decolar, 150 graus, 119. Devo decolar de 0, vamos 759. Decolou os 3-0, chame o controle, 120, decimal 8. 08, obrigado, boa semana. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, eu vou 759. 1759, contato radar, subo para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 759. Autorizado, Morro São Paulo, nível 040, decola 17, curva direita, saída Coral. Motor instalador terá 208, transponder será o 0135. 3 a bordo. Aliado 2 a bordo, para treinamento, site de decolagem, time torre agora em 118.95, ajuste altímetro 020. Reporte visual com local de sobrevoo. Restrita nível 340, solicitado por 7.5. Restrita 340, voo no 759. Flash bomb. 3597, chame centro Recife em 128, decimal 8, Atena 126, decimal 0. 228, 260, 3597, obrigado, bom dia. Realmente, bom dia. Mike Juliet Romeu. Juliet Romeu já para pouso? Negativo, para sobrevoo na CIA Aeroporto, Mike Juliet Romeu. Gente, Uno 759, chama o Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 351, 3395, 1759. Salvador, passarelo 2223, pushback acionamento, está na posição 1. Passarelo 2223, está autorizado, sem frontagem. Reporta para o táxi, o 2223. Alocado sobre voo Mike Juliet Romeu. Gente, Mike Juliet Romeu. Mike Juliet Romeu, 112, 1895. 1895, da presente, Mike Juliet Romeu. Mike Juliet Romeu, Torre Salvador. Vertical da Enrimar, mantendo sobrevoo sobre a CIA Aeroporto, Mike Juliet Romeu. Gente, na minha escuta, Mike Juliet Romeu. Sua escuta permanente, Mike Juliet Romeu. São Salvador Azul 4234, ponte 3, puxa o pressionamento. 4234, aguarde, puxa o pressionamento. Agora. Delta Fox, livre acionamento e táxi, chama para ingresso, pista 17. Solo Salvador, é o Papa Romeu, Mike Alfa Delta, pátio 3, posição 1R. Solicito autorização de reboque para a posição de número 9. Número 8 do pátio principal, pátio 3. Positivo, pátio 3 para o número 8. Aguarde a direção, Mike Alfa Delta. Gente, no aguarde. Solo táxi, passarelo 2223, faça o POB 77, autonomia de 6 horas, Mike 30 minutos, alterna Salvador. 223, está autorizado o táxi, pátio 1, táxi Índia, condicionada pistão no 0, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 0, 20. Tem uma dica pelo táxi Índia, ponto de espera 11895, reportar na passarela 2225. Azul 4234, após a passagem da terra da passarela da retaguarda, está autorizado, puxa de acionamento, mano, pronto para o táxi. Após até passaria do livro flexionamento de natal, 4, 2, 3, 4. Zulu, controle Salvador, bom dia. Acione identificação, mantenha nível de voo 095. Ajuste em Salvador no 020, guardando contato radar na proa da rotatória do presidente. Juliette Tango Zulu, desça inicialmente para 4.500 pés, aguardando contato radar com o controle Salvador após ajustar-se aos corredores de Salvador. 4.500, Juliette Romeu, livre cruzamento do eixo da 1735, chame no setor sul. Iniciando o cruzamento, chamará no setor sul, marque Juliette Romeu. Essa porta é acionada para o Fox. Livre táxi, chame para ingresso, pista 17, para Patango Eco Delta Fox. Essa porta é acionada para o eixo da 17, para o farol da barra, marque Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Já cruzou o eixo da 17, está se dirigindo ao farol da barra, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, ciente, aguarde transferência de controle. Aguardo, Mike Juliette Romeu. Meu controle agora em 120.8, Mike Juliette Romeu. 1208 está presente, grato, Mike Juliette Romeu. Torre Salvador, bom dia, passageiros 2223, ponto de espera da 10, pronto. Reporte Mike Juliette Romeu, reporte Fora da Barra. Reportará Fora da Barra, Mike Juliette Romeu. Autorizada a linha e manter. A linha e mantém 2223. Tango Eco Delta Fox, a linha mantém o 97. Passareiro 2223, autorizado em decolar, 1970 graus, 11 nosso. Iniciando 2223. 223, decola os 47, chama o controle em 120, decimal 8. 1208, bom dia, um bom trabalho. Bom dia. Salvador, bom dia, passarelo 2223, transfere. Passarelo 2223, contato radar, suportar nível 180, direto Elefa. 180, direto Elefa, 2223. Alô 4981, bom dia, o controle Salvador, acione identificação. Para 4010, ajuste em Salvador 1020, chegada bom. Teste para 4010, 1020, ajuste em chegada bom. Tá, via Índia, posso ficar no 0, também Salvador em 118295, ajuste altímetro no 020. Taxi via Índia, quando ponto espera a torre, 1895, número 020, ajuste azul, 4264. O Mike Alfa Delta está autorizado o reboque do, no pad 3, após o término, na posição 08. Gente, repassarei. Oi Salvador, bom dia, azul 4234, aproximando o ponto espera 10, pronto. Azul 4234, a Lima tem 10, 10. A Lima tem 10, 4234. Na saída PUCA, autorizado decolar, 180 graus, 11 nosso. Saída PUCA, livre decolagem, azul, 2199, bom dia, controle Salvador, ação de identificação, desço para o nível 050, ajuste em Salvador 1020, chegada a Mari. Entra na estação da 0050, com o dirigente da Mari, que tem uma dura. Oi, TAP, gol 2199, inicie a decisão. Queira aproveitar, tem que duvida, gol 2199, 150. São Juliette, São Zulu, está sob contato radar, 38 milhas noroeste do VOR Salvador. Suporte, quando passar 4.500 metros. Falta para você, 4.500, São Zulu. Mike, Juliette Romeu. Azul 4234, decolou 52, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Tango Eco Delta Fox, decolou 5-2, saída Coral, chama controle 120, decimal 8. Controle 208, Delta Fox. Controle Salvador, bom dia, Eco Delta Fox, decolou no momento, 0135 acionado. Autoriza os corredores até o farol da barra e após direto o morro. Eco Delta Fox, sob condições visuais, no meu pés. Corredor Axé, após Axé, morro direto. O ajuste em Salvador 1020, reporte farol da barra. Delta Fox, reporta lá no farol da barra, graças. Controle, bom dia, Azul 4334. Azul 4234, contato radar, sul para o nível 350, direto Jão. 350, direto Jão, 4234. Agora o Juliette Tango Zulu. Ponte Juliette Tango Zulu, desça para o 1510, reporte visual com a rota atrás. Ponte, Delta Fox, vai direto morro da presente, suba para 2000 pés. Delta Fox, pode manter 025? Mantiu. Modifica, vai no 025 direto da presente morro. O Delta Fox modifica da presente? Imagino, senhor. Presente, quando modificado os 1055, reporte 20 milhas do VR Salvador, Eco Delta Fox. Delta Fox, reportará 20 milhas afastado. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Alpha Delta. Solicito autorização para ingressar no pátio principal até o gate 8. Está autorizado, Mike Alpha Delta, reposta Temer. Sim, reportarei. B4234, chame centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Ok, 265, alterna 2545, obrigado, bom dia. Sim. Voo 2199, inicie redução 2109, número 2 na aproximação. Ok, 210 nós agora, voo 2199. Azul 4981, voo Ituna, desça para 3.000 pés. Ituna, descemos para 3.000 pés, 4981. Desça para 2.000 pés, livre LS, pista 1-0, ajuste 1-0-2-1, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1-0-2-1, é o ajuste, autorizado ILS, autorizado estabilizado, azul, 4981. Controle, Eco Delta Fox, 2.000 milhas, da Machado, Salvador. Eco Delta Fox, 2.1 milhas, sudeste do Grão, Salvador, mantenha 2.500 pés, direto no morro, serviço HA terminado. Tem frequência livre da presente para a coordenação. Delta Fox, estimada aos 1.000 anos. Para o retorno, Delta Fox, no grau. 2199, vetor sequenciamento. Curva esquerda na proa 045, nesta proa intercepta. Desça para 3.000 pés, aguardando sinal ILS. Ok, na proa 045, está autorizado o interceptar o ILS. Desce a 3.000 com 1.021, gol, 2.199. Pessoal, com a rotatória, o Juliette Tango Zulu. Sete, Juliette Tango Zulu. Na torre Salvador, 1.98.95. Foi, Maricico, obrigado, amigo. Boa. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, bom dia, continue a aproximação. Reporte através da ERMA, programando esfera, ajuste 1021. Onde, tio? Espera. Tango Zulu, após o pouso, segue para equipagem? Pode lá, então. Sim. Gente, o Mike Juliette Romeu, reporte visual que você ainda aprendeu. 4981, para o curso localizador, curva esquerda para 160, reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, azul 4981. Complete curva 150, 4981. Fica captando o sinal de aula azul 4951. Salvador, controle. 312, controle Salvador, ativando identificação. Desça para 3.000 pés, ajuste 1021 para o Editona. Editona, para 3.000 pés. 2199, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado, inicie redução 2009. Ok, está autorizado o ELS, descendo 2.200, tango 2199. Vamos final da 17, Juliette, tango Zulu, descendo 1.000 pés. Desce também 1.000, com conta esquerda, uma planeta RMA, faz a espera, o tango Zulu. 15095. Gente, 4981, complete aproximação, Champoso Salvador em 118, decimal 95. 1-1-8-95, azul 4, na letra, né? Um reporte baixado e travado, ajuste 1021, informa o Charlie 402 à esquerda e espera 3 milhas, não interfere. Sim, 4981, mas eu estava baixado travado. 4981, autorizado pouso pistão na zero, vento 160 graus, 149. Livre pouso azul 4981. Tatango Gilete, Tango Zulu, informa o Embraer na final da 10. Reporte interceptando a final da 17. Tatará, Tango Zulu. Salvador, bom dia, com 2199 na LSP. 2199, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1021. Ok, corri 21, não sei se conta para o pouso, com 2199. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Alfa Delta, informa o termo do reboque na posição 8, parte principal. Gente, Mike Alfa Delta. Prato. Interceptando a final da 97, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, tráfego adicional, banho da Gol. Na final da 10, faça um novo 360, reporte reinterceptando novamente a final da 97. E o Papa Tango Juliette Tango Zulu? Positivo, vai iniciar. 2099, informação de tráfego, Charlie 402 em espera, setor norte, não interfere. Sim, 2199. Azul 4981, sala 07, direita 1219. Direita 1219, azul 4981. Eu informo para os seus colegas que estão na aproximação, a 100 pés, o vento está valendo 29 para 10, depois você está aqui. Obrigado pela informação, Azul. Imagina, não pouco. Obrigado, é 100 pés, né? 100 pés, 29 para 10, para a direita, depois vai para 15. Tá ok, então, obrigado. Recepção nacional da 17, o GIS, temos o... Iglesias, temos o Lu, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Positivo, temos o Lu, atualizou o contrato nacional. Lu 2199, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-2-9. Livre o pouso na pista 10-2-9-9. A gente já tinha sido autorizado no nosso plano de voo. Você confirma, por gentileza, se existe a necessidade de a gente fazer a DLA? Até os 30... Está válido o plano. Ah, maravilha. Obrigado, então. Paulo Salvador, 4981 da Azul, livrou a pista, já lista no táxi Alfa. Gente, 4981, estou autorizado para seguir o táxi via táxi Alfa. Juliette, 2241. Gente, a Juliette está... 2199, solos 10, direita 1219. Direita 2191, gol 2199, obrigado. 2199, confirma se recebeu 29 através? É, chegou 17 através, foi do 2199. Graças a 2199. Paulo, bom dia, voo 2199, lembrando, trate. 99, estou autorizado na arte Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Alfa Juliette, 06, parte 1, gol, 2199. Catango Juliette da Zulu, solos 1-1, libera na papagem, acima a frequência livre. Serra Índia, Eco Índia, para pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, frequência livre da presente, né, pouso. Chilena 312, desce para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado, ajuste em Salvador 1021. Autorizado 2000, reportará estabilizado 1020, funcionário 6312. Controle Salvador, bom dia, controle 304, controle Salvador, chame identificação, desça para 4 mil pés, chegada bom. 7-9-6, está autorizado, seu contato. O Romeu Hotel Yankee, apenas confirmando o horário do ABT e o destino. Utilizado o Xené 6312. Bom dia, Xené 6312, complete aproximação, Chantor 1895. 1895, Xené 6312. Torre Salvador. O Xené 6312, bom dia, Nacional do ILS X-Ray, sistema 0, trem bastante travado. O Xené 6312, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-3 nós. Informa a aeronave que pousou à frente, reportou vento de través em torno de 15 a 20 nós, aproximadamente 100 pés. Gente, autorizado pouso, pista 1-0, Xené 6312. Xen Salvador no 021, no chegada bom. Chegada bom, direto ao 021, só como se ajuste. 1021 na ajuste. Brasil 2796, autorizado taxi 71, taxi India, considera pista 0, chame torre 118195, o registro 021. 021 na Índia 295, a nossa autonomia é de 4 horas e 50 corretivos. 2796, boa. É 312, Solas 20, fique direita, 1211. 211, Sanemeia, 312. Só logo no meio pra tomar pra puxar na gate 5. Solo, Sanair 6312, visando a Foxtrot. 6312, estou autorizado a estar a Alfa Juliet, posição 0371. Alfa Juliet, portão 03, Sanair 6312. Só logo no meio pra tomar pra puxar na gate. É 649, está autorizado, seu ataque. Seu ataque, seu 1020 agora? Já existiu na 021. 021, obrigado, seu ataque. 6312, está passando de Juliette. Como é o hotel Yankee, estou chegando junto com a Thalies, um instante, por gentileza. Gente, vim seu local, obrigado pela informação. O Sanair 6312, você pode estar no ataque com a Juliette? Vai passar com a Juliette, o Sanair 6312. Tá passando o Eco Delta. Sobre condições visuais, 1.500 pés, ajuste em Salvador 1031, reporte através de Veracruz, tem frequência livre da presente para autocoordenação. O Romeu da Yankee, pronto, cópia. Autorizado, Cairo Lorenzo, Bipés, Ecolona 7, curva direita, corredor Axé. Controle de Salvador, Terra 1208, transpondo 0126. Bipés. Poderia confirmar pessoas a bordo do pátio? Estacionamento, taxa de colagem, chame corre agora em 120, decimal 1895, existe 021, bom voo. Taxa da Juliette, Sanair 6312. 6312, de ingresso Juliette, posição 03, fique atento ao pushback do bag da Gol. Gente, Juliette 03, da Sanair 6312. O meu hotel Yankee, bom dia, livre de sinal, chame táxi. Bom dia, vai reportar no carro. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar, turbo para o nível 170, direto elétrico. Correção, direto Conde. Direto Conde, Azul 2796, ascensão para o 170. Ação 649, 41 a bordo, 3 e 10 vai dar na consciência. Ura 649, está autorizado o táxi via Pátio 1, taxiway índia, no ponto cara da pista 1-0, chame Torre Salvador em 120, decimal 8, o agente altímetro no 021, bom voo. 321 ajustado, então ponto cara 1-2-0-8 é a torre agora, 649. Autorizado, táxi, reporte na interseção, ajuste no 021.